Fábrica de Bodas no ar. A noiva pronta a porta para entrar. Há uma grande expectativa entre todos os convivas, elevados por um clima celestial. Preparados todos para as bodas, juntos iremos lá nos encontrar. A noiva está seguindo ao encontro do esposo e dirá aos seus amigos: vinde a mim. Música de bodas no ar. A noiva pronta a porta para entrar. Há uma grande expectativa entre todos os convivas, elevados por um clima celestial. Logo deixaremos esta terra. Quando amanhã o dia raiar, a mão de Deus nos guia a uma terra prometida, e estará você também pronto a ir. Música de bodas no ar. A noiva pronta a porta para entrar. Há uma grande expectativa entre todos os convivas, elevados por um clima celestial. Há uma grande expectativa entre todos os convivas, elevados